Panorama Agrícola para 18 de janeiro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é terça-feira, 18 de janeiro de 2011, e este é o Panorama Agrícola. Em noite de lua crescente, o ditado é: a chuva bate na pele de um leopardo, mas não tira suas manchas. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma entrevista especial sobre o Censo Agropecuário. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola de hoje conversa com o engenheiro agrônomo Tabajara Marcondes, que é da EPAGRE-CEPA, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola. O assunto é a Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina, ano 2009-2010, lançada em dezembro de 2010, e que faz um apanhado aí das culturas, das cadeias produtivas, falando de produtos vegetais, também da produção animal, da pesca, da aquicultura, da área florestal. Essa síntese traz informações sobre carnes, mel, leite, arroz, uva, trigo, soja, milho. E o Tabajara Marcondes está aqui no programa para falar sobre o Censo Agropecuário, que saiu em 2010 com dados de 2006. Bom, primeiro prestar informação de que o Censo é uma fonte vastíssima de informações sobre a agricultura do estado, e sempre que é divulgado, o EPAGRE-CEPA procura fazer uma análise dos principais dados do censo, e a gente procurou contemplar nessa síntese anual os principais aspectos que aconteceram ao longo das últimas décadas com a agricultura do estado. E entre esses principais pontos, um aspecto que se destaca é uma substancial mudança na forma de ocupação do espaço rural de Santa Catarina. Uma dessas mudanças importantes é uma grande redução no número de estabelecimentos agropecuários do estado. Nós já tivemos 235 mil estabelecimentos agropecuários e, segundo o censo de 2006, divulgado recentemente, nós estamos próximo de 193 mil estabelecimentos. Quando você fala estabelecimento, são propriedades rurais. O IBGE usa um conceito um pouco diferente, mas a grosso modo podemos entender como propriedades rurais. Correto. E boa parte dessa redução do número de estabelecimentos agropecuários do estado se explica por uma grande mudança no número de arrendatários, parceiros e ocupantes do espaço rural de Santa Catarina, muitos dos quais tiveram suas atividades produtivas inviabilizadas por causa da redução das margens da agricultura, e boa parte deles também passaram a condição de proprietários. Então, essa é uma primeira informação bastante importante em relação ao censo. Um outro aspecto bastante interessante que o censo nos mostra é em relação à forma que o espaço rural está sendo utilizado. O que exatamente ocupa os estabelecimentos agropecuários em termos de lavoura, de pastagens? Então, olhando isso ao longo das últimas décadas, desde 70 para cá, o que se observa claramente é que nós tivemos uma importante redução na área de lavouras em Santa Catarina, principalmente de lavouras anuais. Então, já tivemos aí mais de 1 milhão e 800 mil hectares de lavouras plantadas, quase 1 milhão e 900, e atualmente esse número se aproxima de 1 milhão e meio de hectares. E o segundo aspecto também é a redução da área de pastagens. Nós tivemos uma importante redução de em torno de 2 milhões e meio de hectares para perto de 1 milhão e 700 mil hectares de área de pastagem, apesar de toda a expansão que está vindo, especialmente na bovinocultura de leite em Santa Catarina. Então, essa redução na área de pastagem se dá especialmente nas pastagens naturais, e que se observa claramente é uma melhor ocupação da área de pastagem do estado. Então, menos pastagem, mais produtivas. Apesar de toda a redução de área de plantada com lavouras anuais e da área de pastagem, nós temos um substancial crescimento da produção agrícola e da produção pecuária no estado, o que se explica, sobretudo, pelos importantes avanços dos rendimentos médios que a gente tem tido nas lavouras e pelos indicadores de produtividade da pecuária também, ganho de peso por animal, por hectare, número de produção de leite por vaca e outros indicadores de produtividade. Tem relação isso, Tabajara Marcondes, da IPAGRI-SEPA, com novas tecnologias, difusão dessas tecnologias também? Certamente. Isso, por exemplo, o caso do milho é um exemplo muito ilustrativo, né? Apesar da gente ter uma área plantada que atualmente, na safra que está sendo plantada agora, vai se aproximar de menos de 600 mil hectares, a produção do estado cresceu substancialmente, porque enquanto nós tínhamos no passado aí rendimentos médios próximo de cerca de 2.200, 2.300 quilos por hectare lá na década de 80, hoje é muito comum a gente ver, assim, em termos médios, uma produtividade média de 6 mil quilos por hectare e produtores excedendo isso com certa facilidade, que isso é fruto de resultado de trabalho do Serviço de Extensão Rural, da pesquisa, dos organismos aí que atendem, fazem assistência técnica, as cooperativas, as agroindústrias, enfim, todos aqueles que trabalham e que acabam tendo implicações nos rendimentos médios das áreas e dos animais de Santa Catarina. Nós estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com Tabajara Marcondes, da IPAGRI-SEPA, sobre o Censo Agropecuário 2010. Voltamos em instantes. Planta, semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena, para evitar a poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno para um futuro promissor. Trazendo saúde a todos, agregando mais valor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós voltamos com a entrevista aqui no Panorama Agrícola, hoje com Tabajara Marcondes, engenheiro agrônomo da IPAGRI-SEPA, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da IPAGRI. O assunto é o Censo Agropecuário. Você teria que outras informações para o ouvinte, Tabajara? Em Santa Catarina, claramente o meio rural está perdendo população e perdendo pessoas ocupadas. Um número que ilustra isso é exatamente o pessoal ocupado na agricultura do estado, que os indicadores em relação à redução do número de pessoas são bastante significativos. Só para dar um exemplo acerca do pessoal ocupado na agricultura, o auge de ocupação de pessoas na agricultura foi considerando os números censitários, obviamente, foi o ano de 1985. Nós tínhamos 887 mil pessoas ocupadas na agricultura. Segundo o censo de 2006, esse número caiu para 571 mil pessoas. Um outro número que chama atenção em relação ao censo, e esse que num certo sentido chega a ser bastante preocupante, e já vem sendo colocado isso por muitas pessoas que acompanham a atividade rural do estado, é um importante envelhecimento da população dos estabelecimentos agropecuários e, consequentemente, da falta de sucessores no meio rural. Para se ter uma ideia, 34% dos chefes de estabelecimentos agropecuários, segundo o censo de 2006, têm 55 anos ou mais. Ou seja, são pessoas que estão na iminência de se aposentarem, de terem a dificuldade da labuta que o meio rural exige, né? E consequentemente, vai ser um contingente de estabelecimentos aí que soma perto de 70 mil que vão ter dificuldade de achar sucessores e, consequentemente, tende a ter mais impacto ainda em relação àquele primeiro aspecto que a gente destacou na entrevista, que é a redução do número de estabelecimentos agropecuários do estado. Outras informações relevantes que você teria para nós sobre o Censo Agropecuário 2010, Tabajara Marcondes? Um aspecto que chama atenção nessas análises do Censo também, e que tem sido fruto de reflexões de estudiosos do meio rural, é a questão das atividades não agrícolas desenvolvidas por pessoas do meio rural. O Censo aponta isso, um dado bastante interessante, que 75 mil estabelecimentos do estado tem pessoas que tiveram outras receitas que não aquelas provenientes da agropecuária do estado. receitas de aposentadoria ou pensões, salário de fora da atividade, receita de programas governamentais ou outras receitas de prestação de serviço. E o curioso é que não apenas o número de pessoas que tem essas receitas é significativo, como as próprias receitas. Em termos médios, em alguns dos casos, por exemplo, naqueles salários de atividades de fora do meio rural, o salário médio por mês ultrapassa R$ 1.000, que comparativamente com muitas atividades rurais são atividades bastante atrativas e que de certa maneira explica um pouco essas novas alternativas que as pessoas estão procurando, as pessoas do meio rural procurando fora da agropecuária. Bem, nós agradecemos então ao Tabajara Marcondes, engenheiro agrônomo da IPAGRE-CEP, entrevista aqui ao Panorama Agrícola sobre o Censo Agropecuário 2010. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.